lotadas. Muito calor endurece as quebradas. Caixas pra fora e o som estralando bem alto. Os boy colando, ouvindo rap, fritando no asfalto. Nas favelas não é diferente, comunidade carente também. O rap é quente, linha de frente, formador de opinião. Pra muitos o estilo revolução. Campos lotados, torcidas organizadas, carros tunados e motos pra lá de equipadas. Mulheres lindas, meu truta. Outra viatura vai rasgando de longe a mil. Conheço bem o ritmo e sei é frenético. As biqueiras a milhão enriquece o comércio de drogas. Tudo é intercalado, a polícia corrupta, a rua, o poder, o tráfico. Eu não poderia deixar de citar. Quantos manos nas cadeias, uma pá de lugar. O dialeto é louco, a gira é gueto. Aqui não tem branco ou preto, somos exemplos. Cultura, informação, disciplina. A favela respira dias melhores, almeja a justiça. No cemitério é diferente a beleza da rosa. Criança quando chora nem sempre almeja um chocolate, mas sim um abraço, me entenda. Somos calor, coração inflamado, romântico. Nosso amor sem meio termo vai além do cântico. Os campos minados aqui andam sensíveis. Lobos farejando as presas, suas diretrizes, raízes. Por aqui geram frutos diversos. Vários parças de BM, cabelo amarelo, quarto quadrado, Mizuno, ex prata. No conversível e no pente, uma pá de gata. Nos condomínios, vodka, piscina com LED. Tá na geral, não é fácil se manter no jet. Estudar, se formar, conseguir um diploma. Na faculdade, trazer glória pra família e honra. Estamos no coração da quebra, em vários lugares, amada favela. Pagode, funk, rap, samba, reggae, firmão. Na quebrada e por aqui nossa trilha consegue. Sejam bem-vindos às periferias. Aqui é sangue e amor todo dia. Eu vou dizer pra você qual é o pé da fita. Pedófilo e check, aqui não se cria. Pé da vida, eles não entendem, não sabem. Acha que somos a escória da cidade. Publicidade não é foto no jornal, procurado em destaque no plantão policial. Tem churrasco na laje, tem muros grafitados e muitos por aqui, infelizmente, chapéu atolado. Cê conhece bem, sangue bom. Bem-vindos à periferia, todos gostam de ação. E a alegria é igual, é lá que moram meus irmãos, meus amigos.